Já ontem, nota para a primeira medalha de ouro da edição deste ano, que foi entregue a Simon Amann, no Harry Potter suíço, que venceu a prova de salto de esqui e trampolim normal individual, foi o terceiro título olímpico na carreira de Amann. Portugal está representado na 21ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver, por um atleta, Dani Silva. A Geórgia, que ontem derrotou Portugal em rugby. No Estádio Universitário de Lisboa, os Lobos perderam por 16-10 na 7ª jornada do Torneio Europeu das Nações. A equipa orientada por Tomás Moraes chegou ao intervalo a perder por 7-10 e não conseguiu dar a volta no segundo tempo. Tal como em Sochi, na Rússia, semana passada, o naturalizado Joe Garner marcou os 10 pontos lusos, mas voltou a estar em destaque na negativa. Desta vez, Garner falhou 3 pontapés de penalidade, todos eles relativamente fáceis para o jogador da agronomia, que teriam dado mais 9 pontos para a seleção nacional. Ao minuto 56, houve um cartão amarelo para um georgiano, que reduziu temporariamente a seleção de leste a 14 jogadores, mas Portugal não conseguiu aproveitar. Na classificação, a Geórgia lidera agora com 20 pontos, mais um que a Rússia. As duas seleções de leste já têm praticamente garantida a participação no Mundial 2011 na Nova Zelândia. Portugal aparece a seguir com 14, mas com mais um jogo que a Roménia, que soma 12 pontos quando faltam 3 jogos para o final da prova. Futebol, Liga Sagres. O Futebol Clube do Porto deu um passo atrás na recuperação de terreno perdido para Benfica e Braga. Ficou-se por 1-1 na visita a Matosinhos. Frente a um Leixões a precisar de pontos para deixar as últimas posições, os Dragões criaram oportunidades suficientes para construir um resultado diferente, mas não foram felizes. Também ontem, e depois do empate na jornada anterior, frente ao Setúbal, o Benfica regressou às vitórias, bateu o Belenenses por 1-0 na Luz. No entanto, apesar de ter marcado cedo, Cardoso, aos 10 minutos, a equipa encarnada esteve longe das suas melhores exibições e sentiu muitas dificuldades perante o último classificado, que sofreu forte contrariedade com a expulsão de Bruno Val aos 78 minutos. Com o resultado, as Águias garantem a manutenção da liderança provisória do campeonato. O Sporting Braga continua por perto, depois de bater hoje em casa o Marítimo por 2-1 com alguma polémica à mistura. O gol decisivo de Luís Aguiar, ao minuto 81, surgiu na sequência de uma jogada de Filipe Oliveira, que trabalhou bem no lado direito, mas a bola saiu do terreno de jogo. Com ou sem irregularidade, o Braga venceu e soma 48 pontos, menos um que o Benfica. Resultados da 19ª jornada, Paços Ferreira 0, Sporting 0, Benfica 1, Belenenses 0, Leixões Porto 0-0, União Leiria 3, Vitória Sobão 3, mais dois empates, Académica 1, Olhanense 1 e Nacional 1, Rio Ave 1, e Sporting Braga manteve o Marítimo por 2-1. Amanhã às 8h15 da noite, realiza-se a Naval 1º de Maio, Vitória de Guimarães. Classificação, Benfica é líder, com mais um jogo que tem 49 pontos. O Braga aparece logo atrás, tem 48, o Porto é terceiro, 40. O Sporting tem 28 pontos, a União de Leiria também com mais um jogo soma 27. Nacional e Marítimo dividem em 6º lugar, tem 25 pontos. O Rio A fecha a primeira metade da tabela com 24 pontos. O Portimonense bateu hoje o Gil Vicente por 2-0 e aproximou-se do líder, Beira-Mar. Os líderes da Liga Vital saíram derrotados do confronto caseiro com o Fátima, perderam por 1-0 na 19ª jornada. Vamos aos resultados. Fremundo 1, Oliveirense 2, Estoril Praia 1, Sporting Covilhã 0, Trofense 0, Beira-Mar 2, Desportivo Chaves 0, Varzim 1, Penafião 1, Desportivo das Aves 1, Beira-Mar 0, Fátima 1, Gil Vicente 0, Portimonense 2, Santa Clara 1, Carregado 0. A tabela classificativa está agora mais apertada, não luta pela subida da divisão. O Beira-Mar é líder com 36, segue-se o Portimonense com 35. Oliveirense e Santa Clara dividem o terceiro lugar, tem 32 pontos. Porto e Benfica vão disputar a final da Taça da Liga. Depois de, no dia anterior, o Clube da Luz ter goleado o Sporting, na quarta-feira os Dragões venceram em casa a Académica por 1-0. Numa partida onde, mais uma vez, a Académica dificultou muito a tarefa dos campeões nacionais, as melhores oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, pertenceram mesmo aos homens de Coimbra. Mas um grande gol de Mariano Gonzalez, aos 81 minutos, ditou a primeira qualificação do Porto para a final da prova. Apesar dos esforços finais dos estudantes, o resultado manteve-se inalterado, o que significa que, a 20 de março, no estádio do Algarve, o título da Taça da Liga vai ser decidido num clássico sempre emocionante entre Porto e Benfica. Já se conhecem os jogos das meias-finais da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto encontra o Rio Ave jogando a primeira mão em Vila de Conde, poucos dias depois da final da Taça da Liga. O segundo jogo vai ser no Estádio do Dragão, a meio de abril. O outro encontro da meia-final coloca frente a frente o Desportivo de Chaves e a Naval 1º de Maio. Para a Taça Portugal, em frente ao Rio Ave, o Porto conta por vitórias de todos os jogos efetuados. Em fevereiro de 2004 foi a última partida, terminou com uma vitória por 2-1 no Estádio dos Arcos. Os Dragões defendem o título e contam mesmo com números assinaláveis nos últimos 12 anos, durante os quais conquistaram a prova por 6 ocasiões. Desportivo Chaves e Naval contam apenas com um confronto no histórico da prova. A equipa da Figueira leva a melhor no desempate por pontapés na marca de grande penalidade, depois de um empate a 2 golos após prolongamento. As meias-finais voltam a ser disputadas a 2 mãos. Vamos ver o quadro completo. A 24 de março, Chaves, Naval e Rio Ave, Porto. No dia 14 de abril, Naval, Chaves e Porto, Rio Ave. Manuel José deixou o comando técnico da Seleção de Futebol de Angola. O anúncio foi feito ontem pela Federação de Futebol daquele país. Os motivos que levaram à saída do treinador português não foram especificados. Durante as negociações, o técnico terá recusado baixar o seu salário atual. A Federação gostaria de continuar com Manuel José, até porque o seu contrato acabava apenas em junho deste ano e poderia ser alargado. Mas entendemos as razões apresentadas e, por isso, Zeca Amaral vai assumir provisoriamente o comando da seleção, até encontrarmos o seu substituto. São as palavras de Augusto Silva, secretário-geral do organismo. O dirigente federativo esclareceu que, por ter havido rescisão amigável, as partes chegaram a acordo. Cumprimos o acordado. Não há qualquer litígio entre a Federação e o técnico. No mês passado, os Palancas Negras falharam as meias-finais da Taça das Nações Africanas, disputada precisamente em Angola, ao serem derrotados pelo Ghana por 1-0. Manuel José foi anunciado como técnico angolano a 13 de maio de 2009. Futebol europeu, o Inter Milão não foi além de um empate a 0 em Nápoles. A equipa de José Mourinho continua mesmo assim na liderança da Série A italiana com 54 pontos. Roma e AC Milan ganharam em casa, somam agora 47 e 45 pontos, respectivamente. Em Espanha, o Real Madrid foi vencer ao terreno do Xerez por 3-0. A dupla Kaká-Ronaldo esteve em grande plano, com o internacional brasileiro a assinar 2 assistências para golos do astro português. Os homens da capital esperam pelo resultado dos vizinhos do Atlético, que recebem a esta hora o grande rival Barcelona, que lidera o campeonato com 55 pontos, mais 2 que o Real, mas com menos um jogo contabilizado. Na Taça de Inglaterra, destaque para a vitória de ontem do Chelsea sobre o Cardiff City da 2ª Divisão Inglesa por 4-1. Numa competição que já não conta com o Manchester United, Arsenal ou Liverpool, o Chelsea tem já garantido a companhia de Portsmouth, Fulham e Birmingham nos quartos de final. Os outros 4 encontros terminaram empatados. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos, entre as 15 e as 17, há Pés de Dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantino Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, Pé de Dança, entre as 15 e as 17 horas, com Diamantino Teixeira. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Chico Andvon está nos quartos final da Taça Challenge. A formação de Guimarães cometeu a proeza de eliminar, na Sérvia, o Metaloplástica apenas por 1 gol de diferença. Depois do triunfo de ontem por 5 golos, 34-29, hoje foi a vez dos sérvios ganharem, mas por 23-19. A vantagem ficou assim num lado luso, 53-52 no total. Ainda na Challenge, o Sporting venceu hoje os gregos do Dimo Termaico por 39-24. Vantagem que abre excelentes perspectivas para o encontro decisivo na Grécia. Ontem o Benfica alcançou uma vitória importante por 30-27. Com 13-13 ao intervalo, os vice-campeões nacionais ganharam no reduto do Lemgo, uma poderosa equipa da Bundesliga alemã, em partida referente à primeira mão dos oitavos de final da taça EHF. O ABC foi a única equipa que perdeu. Os minutos foram derrotados por uma diferença de apenas 4 gols, 26-30, frente ao Gummersbach, também da Alemanha, na primeira mão dos oitavos de final da Taça das Taças. Mesmo assim, há boas perspectivas para a segunda mão para o ABC, que, recorde-se, tem pela frente o atual detentor da Taça EHF e um dos candidatos mais fortes à conquista da Taça das Taças. Por cá, em jogo antecipado da 18ª jornada, ontem o Sporting de Horta bateu o Belenense por 30-26. Os homens do Restelo não conseguiram assim passar para a liderança, mesmo provisória, do handball 1. O Porto é o primeiro classificado com 40 pontos. A ABC e Belenenses têm 39, com os homens de Belém a terem mais um jogo realizado. Joana Ramos ganhou a medalha de bronze na Taça do Mundo de Budapeste, em judo. Na categoria de menos 52 quilos, a portuguesa derrotou a húngara Barbara Maros por Vasari. Para chegar à fase decisiva do torneio, Joana venceu no seu primeiro combate a austríaca Tina Zelter por Ippon, seguintes triunfos sobre a romena Helena Mónica Ungaraiano por Iuco e a francesa Elodie Roux por Vasari. Na meia-final, Joana Ramos acabou por bloquear frente à japonesa Shio Kagaya, também por Iuco. Nos restantes judocas portugueses presentes, destaque para Yaima Raiminas, que alcançou hoje o 7º lugar na categoria menos 78. Yaima perdeu no combate de repescagem com a japonesa Rui Kasato por Ippon. A regressada Thelma Monteiro, vice-campeã do mundo e campeã da Europa de menos 57 quilos, ainda venceu o primeiro combate ao derrotar a húngara Vitória Boko por Ippon, mas foi afastada logo a seguir pela turca Kudrete Gilmez, igualmente por Ippon. Em menos 48, Leandra Freitas foi logo afastada no primeiro combate, ao ser eliminada pela romena Carmen Bognan por Vasari. Outra portuguesa em ação hoje, Ana Cachola, foi afastada do torneio de menos 63 quilos na primeira ronda. Perdeu por Ippon frente à italiana Mariana Marinoschi. No voleibol foi fim de semana de taça e os dois finalistas da época passada ficaram pelo caminho. Na partida mais aguardada dos quartos de final, o Benfica eliminou o Vitória de Guimarães ao vencer no Minho por 3-1. O Sporting de Espinho desiludiu e está fora da taça. A grande surpresa passou mesmo pelos Açores, onde no embate entre líderes da divisão A1 e divisão A2, o secundário Clube K levou o melhor, ganhou por 3-1 aos homens de Espinho. O Castelo da Maia venceu a Académica, também de Espinho, por 3-0. O Marítimo juntou-se aos restantes semifinalistas e eliminou o Centro de Voleibol em Lisboa por 3-1. A Juventude Viana bateu o Benfica por 3-2 no jogo grande da 15ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Com a derrota, os encarnados viram os minhotos aproximarem-se da classificação, enquanto que o Porto voltou a distanciar-se do rival mais direto após a goleada por 7-0 sobre o Oeiras. Resultados dos jogos, todos eles realizados ontem: Hóquei de Braga 5, Goupilhares 4, Porto 7, Oeiras 0, Passo de Arcos 1, Académica de Espinho 1, Hóquei de Barcelos 6, Física 4, Oliveirense 6, Candelária 3, Porto Santo e Valongo empataram uma bola, Juventude Viana 3, Benfica 2. O Porto é líder com 40 pontos, o Benfica aparece em segundo com 35, a Juventude Viana tem agora 29 pontos. Ontem realizou-se também a 18ª jornada da 1ª Divisão de Futsal. O Belenenses voltou a vencer, desta vez um triunfo difícil contra o Boticas. 5-3 foi o resultado. Benfica e Sporting ganharam os respectivos jogos e não deixaram fugir o líder da prova. Resultados: Fundão 2, Benfica 4, Alpendurada 6, 11 Unidos 2, Fundação Jorge Antunes 1, Otado 2, Belenenses 5, Boticas 3, Mogadouro 2, Freixeiro 3, Vila Verde 2, Olivais 5, Sporting 6, Instituto Dom João 5, 2. Na classificação, o Belenenses tem 48 pontos, está na frente, Benfica tem 45 e Sporting 41. Na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Benfica continua imparável. Desta vez, a vítima foi a Académica, que perdeu ontem na Luz por esclarecedores 89-52. Com o triunfo natural do Alvarense sobre o Ginásio, o destaque vai para a vitória caseira do Porto sobre o Vitória de Guimarães. Permitiu aos portistas ficar a 2 pontos dos minhotos. Resultados da 13ª jornada: Porto 74, Guimarães 79, Benfica 89, Académica 52, Alvarense 66, Ginásio Figueirense 58, Física 75, Cabo Madeira 61, Vagos 71, Barreirense 75 e Sampaense 79, em Liabon 95. O Benfica está na frente, tem 26 pontos. Seguem-se Alvarense com 24 e Vitória Guimarães com 23 pontos. Frederico Gil foi eliminado do torneio da Costa de Sauípe na quarta-feira. O tenista português mais bem cotado na tabela ATP perdeu na segunda ronda da prova brasileira frente ao uruguaio Pablo Cuevas, 6 de cabeça de série, por 5-7, 6-4 e 6-7 com 7-3 no tie-break. O português seguiu assim o caminho de Rui Machado, igualmente afastado na segunda ronda. Machado perdeu no mesmo dia no torneio em terra batida contra o russo Igor Andreev, 4 de cabeça de série, parciais de 3-6, 7-5 e 4-6. Já hoje, Maria João Conner perdeu a final do torneio de Val do Lobo. A jogadora lusa foi derrotada pela italiana Julia Mayer com um duplo 6-1. A campeã nacional absoluta, de apenas 17 anos, foi arrumada em 65 minutos de jogo, numa final em que foi evidente a maior maturidade de jogo da transalpina, de 18 anos, segunda cabeça de série da Pro Algarvia. A fechar algumas breves, Filipe Cardoso venceu hoje em Faro a prova de abertura, a primeira corrida da época de ciclismo para profissionais e sub-23. A LA Paredes Rota dos Móveis fez a dobradinha, com o segundo lugar de Bruno Sancho. Samuel Caldeira, da Palmeiras Ressal Priu Tavira, falhou o triunfo na sua cidade natal ao ser terceiro classificado. O BMW Oracle conquistou hoje a Taça América. Na 33ª edição da clássica prova de vela, que decorreu em Valência, Espanha, o trimarã norte-americano bateu o defensor suíço Alinghi. Os norte-americanos já tinham vencido a regata de sexta-feira, venceram os suíços por 2-0, que ainda protestaram, içando a bandeira vermelha, mas sem concretizar a respectiva reclamação. Com esta vitória, conquistada frente ao vencedor das edições 2013 e 2007, a Taça América regressa assim aos Estados Unidos 18 anos depois. A vela a fechar a edição de hoje de Desporto Antena. Nós voltamos na quarta-feira às 20h30. Até lá, continuo com a Rádio Antena Web.